ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, IRDEB. Rádio Educadora, um ótimo domingo para você. Agora são 8 horas e 2 minutos. A Educadora apresenta o choro e a música popular. Legítimo herdeiro da categoria do clarinetista Luiz Americano, o instrumentista Abel Ferreira começou a estudar música aos 12 anos. Aos 17, mudou-se de sua cidade natal, Coromandel, no interior de Minas Gerais, para Belo Horizonte, onde passou a tocar sax alto e tenor, apresentando-se na Rádio Guarani. Em 1953, Abel Ferreira foi para São Paulo, ingressando na orquestra de Maurício Cascapeira, mudando-se em seguida para Uberaba, Minas Gerais, e ali tornou-se diretor artístico de uma rádio local. Nessa época, chegou a participar de um show em Poços de Caldas, em que acompanhou as irmãs Carmen e Aurora Miranda. Suas primeiras composições, o choro Chorando Baixinho e a valsa Vânia, em solo de clarinete e saxofone, foram realizadas em 1942, na Colúmbia, de São Paulo. Em São Paulo e Rio de Janeiro, Abel Ferreira tocou nas orquestras de Vicente Paiva, Bené Nunes, Rui Rei, Gil de Moraes e acompanhou diversos artistas de seu tempo. Durante as décadas de 60 e 70, visitou a Europa, divulgando a música popular brasileira. E quando voltou ao Brasil, foi convidado por Bete Carvalho para participar de gravações e shows. Com a redescoberta do choro e a criação do Clube do Choro no Rio de Janeiro, em meados dos anos 70, Abel Ferreira voltou à atividade compondo e gravando chorinhos. Thank you.

Barracão de zinco. Quem sabe? Barracão de zinco. Volta comigo. Vai, barracão. Elisete Cardoso cantou de Luiz Antônio o samba Barracão. Nelson Gonçalves de Adelino Moreira, Mariposa. E Taiguara, Modinha, de Sérgio Bittencourt, filho de Jacó Pique Bittencourt, o Jacó do Bandolim. Na gravação de Barracão, Jacó do Bandolim acompanhou Elisete Cardoso juntamente com o seu conjunto Época de Ouro. Já nos registros de Mariposa e Modinha, Jacó esteve acompanhado de Dino do violão de sete cordas e Jaime Florence Umeira. Um outro nome do choro a se fazer presente no acompanhamento de diversas gerações de consagrados artistas foi o de Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha. Além de orquestrador e arranjador de música de carnaval, responsável por trilhas sonoras e filmes e autor de valsas e choros dos mais populares, Pixinguinha acompanhou ainda os nomes mais expressivos da MPB. Em solo de sax tenor, ele faz contrapontos com Manuelzinho da flauta e Astor do trombone, em gravações raras de Clementina de Jesus e João da Baiana. Não é por ter medo não. Na cozinha muita gente sempre ganha coração. Batuque na cozinha a tia não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha a tia não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco quer se comer, te tira um mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola. O branco com ciúme de uma camuriola. Deixei a cebola, fiquei na batata. O branco com ciúme de uma camuriola. Saquei no balaio pra me tirar. a farinha. O branco com ciúme que mata a branquinha. Então não mula na fumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. E o batuque na cozinha, eu não quero. Por causa do batuque, eu quero ver o pé. Batuque na cozinha, eu não quero. Por causa do batuque, eu quero ver o pé. Voltei na cozinha pra tomar um café. O malandro tá com um olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia. E fomos direto pra delegacia. Seu comissário foi dizendo um arquivei. É da casa de como do catalinhei. Que vista os dois bota no que andei. Malandro eu comigo não tentei. Mas o batuque na cozinha minha não quer. Por causa do batuque eu quero ver meu pé. Batuque na cozinha. Seu comissário, eu sou coração. Eu não moro na casa de habitação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado por Salomão. Eu pago a fiança por satisfação, mas não me importa no xadrez com esse malandrão. Que passou com respeito do cidadão, da Paraíba do nosso Maranhão. Educadora está apresentando o choro e a música popular. Vamos lá. Clementina de Jesus cantou do folclore brasileiro o batuque Roxá, de autor desconhecido. Ainda no bloco, João Machado Guedes, o João da Baiana, cantou de sua autoria Cabide de Malandro e Batuque na Cozinha. Quando João da Baiana registrou as duas gravações que fez com acompanhamento de Pixinguinha em solo de sax tenor, estava com pouco mais de 80 anos. Pixinguinha e Clementina de Jesus também contavam com mais de 70 anos e foram estas as suas últimas gravações, integrantes do disco Gente da Antiga. Dificilmente no Brasil se encontra um violonista, seja ele erudito ou popular, que não tenha em seu repertório alguma música de João Teixeira Guimarães, o João Pernambuco. Para Maurício Carrilho, também violonista, essa unanimidade não é casual, pois como grande violonista que foi, João Pernambuco sabia como poucos compor para esse instrumento. Por isso, sua obra passou a ser, ao lado das composições de Villa-Lobos, a expressão mais legítima do modo brasileiro de tocar violão. Thank you. Três violonistas deram sequência ao programa: Dino do violão de sete cordas, Rafael Rabelo e Luizinho do violão. No bloco Graúna, Jongo e Sons de Carrilhões, de João Teixeira Guimarães, o João Pernambuco. Chão de Estrelas, melodia que aparece agora num solo de Valdir Azevedo, identifica no Brasil a música de seresta ou serenata. E qual seria a diferença entre seresta e serenata? Bem, de início, serenata era a designação que se dava a um tipo de música instrumental ou cantada executada ao ar livre, de noite, ao sereno. Prática vinda de muitos séculos atrás, usada em vários países do mundo, a serenata era cultivada por todos os povos históricos e que o Brasil também adotou. Os exemplos mais frequentes são as canções de Orlando Silva, Vicente Celestino, Silvio Caldas, Carlos Galhardo e Gilberto Alves. Este, considerado um dos últimos da geração de seresteiros. Choro, a lágrima fremente, o pranto cruciante que exola internamente. Choro, a lágrima sentida, a lágrima dorida que verte o coração. Da saudade e sofro a realidade da grande ingratidão. E na imensidão da dor eu sofro só o meu amor. Apaixonado, eu vivo desolado, chorando a minha dor. Choro, a lágrima dorida, a lágrima sentida que sai do coração. A dor que mora na alma, a dor que não se acalma, a dor que não esqueço. Sofro, eu sofri, não mereço a dura ingratidão que me devora o coração. Só o meu amor. Lua, deusa da natura, a minha prece, protetora dos amantes, porque me esquece. E tua imensidão e a tua luz comparo a ela. Vejo o brilho das estrelas, lembro os olhos dela. Eu quis tornar realidade, sonhos e quimeras. transformar o inverno infindo em linda primavera. A flor da minha ilusão murchou após o florescer, deixando somente amargor envolto em meu viver. Amor, calhei a minha dor dentro de um sorriso. Tentei fazer do inferno de um viver um paraíso. Tudo que sofri silenciei. Na minha agonia eu tentei sorrir, confesso em vez de rir chorei. Na dor que punge em minha alma o meu martírio cresce e faz sofrer meu coração, coitado não merece. Faça que eu possa esquecer, você de mim esquece. Lua, deusa da natura, ouve a minha prece. Realidade, sonhos e quimeras, transformar o inverno em fim em linda primavera. A flor da minha ilusão murchou após o florescer, deixando somente amargor envolto em meu viver. Primeira vez em que te vi, mas eu não sei confessar tudo que sinto por ti. Algum dia eu direi que te amo com fervor, que não sei viver sem teu amor. Algum dia eu direi, ao beijar os lábios teus, nunca mais tu fugirás dos braços meus, meu amor. Nesse dia me dirás, apertando a minha mão, é teu amor, só teu meu coração. Gilberto Alves cantou três canções típicas da seresta brasileira. Algum dia te direi, de Felisberto Martins e Cristóvão de Alencar. Prece à Lua, de Bide e Marçal. E Uma Grande Dor Não Se Esquece, de Antenógenes Silva e Hernani da Costa Campos. Isaías de Almeida é mais um instrumentista do bandolim que começou sua carreira interpretando peças de Jacó e Ernesto Nazaré. Seus primeiros contatos com a música foram através do pai, que era mestre de banda, ao lado dos irmãos, também solistas de instrumentos de corda. Isaías desenvolveu todo o seu aprendizado musical em São Paulo, ouvindo através do rádio os discos de choro de Jacó do Bandolim. Vem dessa época seu envolvimento com o choro, polca, valsas e xotes, que mais tarde passariam a integrar o repertório de Isaías e seus chorões, conforme ficou batizado seu grupo de choro.